Bravo. Radio Off the Fox. Ora, olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Rádio Alta Vox. Eu sou o Aaron Fly. Eu sou o Nuno Vieira. Eu sou o Marcelo Santos e vamos estar com vocês na próxima hora. Ora bem, depois deste pequeno atraso, cá estamos em emissão de estreia da Alta Vox. Um projeto novo, realizado por nós, mas que só vai sobreviver com a apresentação de todos vocês. É verdade, Nuno. Sentimos que era necessário algo arrojado que desse aquele empurrão, entendemos que seríamos capazes de apostar neste formato. Tentamos agora criar bases para um projeto futuro e onde todos possam dar o seu contributo, que é importante. Sim, não vemos isto como um programa só nosso, mas sim um programa da comunidade de todos, por isso esta escolha de transmissão em direto. Já sabem que quando quiserem, seguem aquelas instruções para entrar em direto e é só participar do programa. Marcelo, podes passar à explicação? Sim. É importante a parte da participação dos ouvintes ficar bem clara, que tem que ser por mensagem para a org Rádio Alta Vox, ou então no canal da PTNet, acedendo ao irc.ptnet.org e venham ao nosso canal que é o Alta Vox. Ok. Na última parte, iremos ter um convidado que abordará connosco alguns temas interessantes. Aqui já não é permitida a vossa participação, uma vez que vamos focar o tempo disponível na entrevista que fazemos ao nosso convidado. Pois por isto chega a grande dúvida, como participar em direto? Bem, esta é a parte mais técnica. Para telefonar para o programa têm de usar o Skype. Já todos conhecem o Skype. Fazem o download, instalam e registram uma conta gratuita, utilizando o vosso nick do Republic, de preferência. Depois só tem de adicionar o user radio.alta.vox ao vosso Skype e ligarem assim que o vosso pedido for aceito. Cada ouvinte tem cerca de um minuto a dois para dizer o que, para dizer sua justiça. É verdade, esqueci-me de frisar, convém mensagem que enviarem para a Rádio Alta Vox, a organização do Republic. Dizer o vosso nickname do Skype para sabermos com quem estamos a falar, porque não queremos que um ouvinte entre por aqui fazer-se passar por outro, é importante. Ok, então esperamos pelo vosso feedback. Qualquer assunto, contactem-nos por mensagem para a organização Rádio Alta Vox. Bom, como já dissemos, só vamos ter um programa por enquanto, mas estamos abertos a discutir ideias e iniciativas para quem quiser participar na rádio. Tínhamos pensado, por exemplo, os Elusa participar na rádio com as notícias, ou então outro conjunto de pessoas qualquer que queira participar, é só me enviar a mensagem para a org. Falaste nos Elusa, agora eu falo também no Governo, que pode dar também um bom empurrão a esta iniciativa, lançando iniciativas do Ministério do Social, ordens militares, tempos, tudo o que acharem interessante, podem utilizar a estação e tentar divulgar um pouco mais da comunidade. Sim, passo também à explicação de como é que o programa irá funcionar. O programa Teoria da Conspiração irá ter três partes de cerca de 15 minutos cada, seguinte para uma última parte de 20 a 25 minutos. Hoje, na última parte, vamos ter o Violent Reaction, em princípio. Está confirmado. Ele vai estar na quarta parte para responder algumas perguntas e também falar de si. Esperamos, então, pelo vosso feedback. Oh,

this up. Bom, bem-vindos à segunda parte. A primeira parte foi um bocadinho pequenina para comatar o tempo que demorámos a pôr a rádio a funcionar. Eu sou o Aaron Fly, o Nuno vai dizer agora olá. Olá, eu sou o Nuno Vieira. E o Marcelo. Olá, eu sou o Marcelo Santos. Vamos falar agora nesta parte das eleições, que foram dia 5. O partido deixa andar mais uma vez a ser eleito, com 256 votos. O Partido Renovador Democrático ficou em segundo lugar com 209 votos e o Coligação de Esquerda ficou, portanto, em terceiro lugar com 139 votos. Passamos a comentar então esta reeleição do partido Deixa Andar, que tem agora o antigo vice-presidente do Equilíbrio a presidente de Portugal. Aaron Fay, algum comentário? Não sei, eu acho que, em primeiro tudo, parabéns ao Violent Reaction por ter ganho as eleições. Não sei se é merecido nem se não, porque ainda não vi assim, um trabalho histórico dele. Sei que foi uma pessoa que trabalhou nos bastidores do PDA durante algum tempo e tem tido algum reconhecimento pelos do PDA, não é? Pelos membros do PDA. Sim. Pelos membros da comunidade. Ainda não houve um grande trabalho desenvolvido por ele. Estamos todos na expectativa para ver o que é que vai acontecer agora durante este mês, mas acredito que, pelos comentários dos membros do PDA, acredito que vá fazer um bom mandato, não sei, vamos ver. Nuno? Sim. Ah, eu acho que a vitória não é assim nada de especial, não é? É o que toda a gente já esperava, apesar de, se calhar, os amigos do PRD estarem com aquele nervoso miudinho que poderiam lá chegar, mas toda a gente, com dois palmos de testa, sabia que era difícil. O Violent Reaction é uma pessoa que vem de trás, não é? No monstro partidário que é o PDA, vem de trás, foi vice-presidente, agora era natural que fosse a vez dele, que chegasse a vez dele, trocando com o Equilíbrio. O Equilíbrio, inclusive, desculpa, Nuno, o Equilíbrio, inclusive, chamava-lhe o super vice-presidente, não sabemos se não era ele que trabalhava a sério também. Dava ali no background, no trabalho por trás, sem dar muito nas vistas, mas se calhar até trabalhava dentro do PDA mais com Equilíbrio, mas não sei. Temos que lhe perguntar. Há mais gente a trabalhar naquela lista, acredito, não é? Porque se fosse só o presidente a trabalhar, então, coitado do rapaz. Não, mas penso que seja uma pessoa na linha tem sido o Equilíbrio, naquela mesma linha. Agora, falaste no Partido Renovador Democrático, chegou agora a segundo lugar com 209 votos. O partido está a crescer, não é? Penso que fez comissão a muita gente, mas isso também não é tema agora. Temos então uma subida. Eu penso que o Partido Renovador Democrático está a ganhar muitos votos, muitos membros ativos. É importante. Bons membros que queiram trabalhar. Isto, já agora, Marcelo, desculpa lá. Tu que fazes parte do PRD, posso-te fazer a pergunta a ti. Tu achas que esta semi-vitória do PRD, por ter ficado em segundo lugar, com uma crescida, com um aumento de votos, achas que isto deveu-se a um progresso do PRD em termos de membros e em termos até de união do partido, ou achas que foi mais um mérito do presidente, o Silva Star, por ter conseguido este bom resultado? Eu acho que foi uma aliança entre esses fatores que indicaste. Eu, no Partido Renovador Democrático, posso falar mais pela parte dos recursos humanos, que é a parte onde me sinto melhor, a falar com os novos militantes, a ajudá-los no que for preciso, a indicar-lhes o que devem fazer ou o que não devem fazer. Porque não queremos pessoas também, queremos pessoas ativas, mas que digam coisas acertadas e que estejam dentro da política de Portugal. Quanto ao Silva Star, sim, ele fez um bom trabalho, teve a nossa ajuda, como é óbvio. Apoiamos o Silva Star em todos os pontos que ele elegeu para o plano de governo, como um partido deve fazer, não é? E foi uma aliança, sobretudo, entre esses dois fatores. E vai continuar a ser. Não quer dizer que Silva Star, não sei se vai ser o próximo candidato do Partido Renovador Democrático, ainda estamos a ver se ele consegue estar disponível ou se vai aparecer outro candidato. Mas isso também não é muito importante, porque defendemos todos os mesmos pontos. É um partido unido. Nuno Vieira, tu que estás mais dentro do que é uma coligação de esquerda, podias-me dizer se vocês perderam força devido à ausência agora de Júlio de Matos, que era um membro bastante ativo, se não o líder dessa gente de esquerda, não sei, gostaria de te ouvir falar sobre isso. Não vou falar como oficialmente, né? Vou dar a minha opinião, mas não vou falar oficialmente. Agora, acho que o Júlio era uma pessoa, tanto dentro do PREC como dentro da coligação de esquerda, tinha alguma força, não é? Tinha algumas, se não muita. Não é? Mas a saída dele, se calhar, abanou alguma coisa. Não digo que as pessoas que lá estão agora, que não sejam competentes e que não sigam aquela linha. Mas, se calhar, há pessoas dentro do PREC e da própria coligação que abanaram um bocadinho com a saída do Júlio, ou porque se acomodaram, ou não sei, alguma coisa se passou. Agora, é perfeitamente visível que a coligação de esquerda não tem a força que teve noutros tempos, não é? Mas isso também só se faz com trabalho e com vontade. Pelo que se vê das pessoas, parece que as pessoas têm vontade de voltar a atingir o nível que tiveram no passado. Agora é resta esperar para ver o que é que vai sair ali. No entanto, falaste do Silva Star e do PRD e de saber se o Silva tinha ou não disponibilidade para continuar. Eu também acho que há uma coisa que se tem visto no PRD ultimamente, que é todos os líderes que por lá passam têm muito pouca disponibilidade. Ou seja, são líderes que aparecem, quando ganham as eleições pouco aparecem, não é? Ou seja, estão mais antes de serem eleitos do que depois quando são presidentes. Acabam por deixar espaços vazios, que são preenchidos por outros membros do partido, que possivelmente depois vai ser esse o eleito. Quando chega a ser eleito, volta a desaparecer. Não achas que isso é um bocado prejudicial para um partido que está a crescer como o PEC? Sim, pá, podes analisar por esse lado, mas eu penso que esses casos que enumeraste, deve estar a falar do Rafael Borges. Pá, penso que o Rafael Borges foi um exemplo sem continuidade. Isso aconteceu quando ele foi eleito, ainda éramos todos um bocado inexperientes, não sabíamos bem onde nos estávamos a meter. Sabíamos que tínhamos muita gente contra nós e não sabíamos muito bem onde é que nos estávamos a meter. Pá, não é qualquer pessoa que no início de um projeto como... num reinício do projeto como o Partido Renovador Democrático, foi complicado encontrar alguém que quisesse no início dar a cara para um projeto de futuro que à partida teria um arranque desastroso. As coisas correram bem e hoje estamos em crescimento, em constante, a qualquer nível. Voltando à questão do Júlio de Matos, gostaria de perguntar se não concordam, ele seria o fator motivador da coligação de esquerda quando viria com os seus, quando vinha com os seus artigos contra a burguesia que ele elogia. Aquilo a mim parecia uma brincadeira, em que metia os porcos a sangrar e esses artigos motivadores da raiva de esquerda. O Júlio de Matos, o Júlio... Nuno, olá, quer dizer, posso falar? O Júlio de Matos tem uma coisa muito boa, é um excelente comunicador. Ele pode não perceber muito sobre a economia, pode não perceber muito sobre o módulo militar, sobre os partidos, mas é um excelente comunicador. E é um comunicador que às vezes faz um líder, não é? Muitas vezes o líder não precisa de ser aquela pessoa mais competente na função onde está, mas, comandar ali as tropas, a saber quais são as melhores soluções para as ORPT, para a economia, para o país em termos militares, mas tem que ser principalmente uma pessoa que saiba movimentar a comunidade. A comunidade, quanto mais não seja dentro do partido, a comunidade partidária. E o Júlio Matos foi uma pessoa que entrou no PRD, no PREC, numa altura em que o PREC não existia praticamente, antes do Júlio de Matos entrar lá, o PREC era um partido mais morto do que vivo, e ele foi revolucionar, foi dar uma nova imagem ao PREC, e foi por isso que até conseguiu ser eleito presidente, não é? Também com a ajuda daqueles que já conhecemos, do Judas e etc., não é? Pronto. Agora o Júlio de Matos descansou-se, saiu e o PREC desapareceu outra vez. Assim, não há muito a enganar. Não. O PREC continua ainda naquele fantasma Júlio de Matos a tentar seguir as linhas que ele criou dentro do PREC, mas sem Júlio de Matos o PREC não tem a mesma força. Eles tentam, mas não é a mesma coisa. Não é? Aquilo que eu queria dizer é assim. Estamos aqui a ter esta conversa, é tudo muito engraçado, mas estamos a fugir do tema. O tema é as eleições. Não, é? Não, mas estamos a falar, e é por isso, por estas justificações que estamos a argumentar o resultado das eleições, não é? O PREC ficou em terceiro lugar. A mim pareceu-me também que houve ali um certo movimento de votos do PREC para o PDA, não fosse o PRD aparecer à última da hora ali com uns votos madrugadores, não é? E então, para garantir a vitória do PDA, parece-me que houve ali algum movimento de backstage de votos do PREC para o PDA, pronto, sabendo que os dois partidos sempre foram muito aliados, não é estranhar que isso aconteça. E se calhar também as eleições, o resultado do PDP, que infelizmente, digo eu mesmo honestamente, infelizmente tem estado a descer, e acho que é mal para o país ter um PDP muito fraco, que é o que está neste momento. Penso que os membros mais ativos do Partido dos Parvos deviam se incluir nas listas Sirius Biz, como quiserem chamar, da vertente social de todas as listas. Mas já que estamos a referir um bocadinho ao tema, temos agora uma reeleição do Partido Deixa Andar. No fundo, não vai mudar nada. Eu vejo as pessoas em comentários a dizer: ah, isto está mal, aquilo está mal, isto está mal, está tudo mal. Mas a verdade é que ganha sempre a mesma lista, sempre não, raras exceções, ganha sempre a mesma lista com as mesmas pessoas. Claro, então, que ganha a mesma lista, então estamos a falar do PDA, não estamos a falar do Partido dos Indecisos, não é? Isso é aquilo que eu disse, o PDA é um monstro partidário, não é? Não é fácil bater o PDA nas urnas. Mas estamos a falar do PDA. Eu, quando falo do PDA, eu não falo das 400 pessoas que lá estão, porque o PDA são 450, mas a verdade é que o PDA são sempre os mesmos. Claro que são as pessoas que se interessam, isso é tudo muito verdade, mas o PDA primeiro vai buscar todos os multilistas, e depois vai buscar sempre os mesmos para a JPT, para tudo. Pá, realmente eles seguem aquela linha, se ganhamos sempre, é sempre a mesma lista, isso é uma verdade. Mas penso que eles beneficiam muito de terem 450 pessoas. São as pessoas de confiança de quem faz a lista. Porque eu também não estou em crer que tu, se fosses candidato a presidente, presidente como teu vice o Judas e como ministro do Desenvolvimento Social o Júlio de Matos. Não iam constar da tua lista, de certeza. não é? Não é? São partidos diferentes, não é? Não, não estou a dizer não, isso... que eles têm que ir buscar pessoas de outros partidos, isso não estou a dizer. Mas dentro do seu partido tem 450 pessoas, não vão procurar comunicação nem com uma. Eu diariamente comunico com 5 pessoas novas, eu não sei se eles comunicam, se calhar nem com uma nova do PDA, porque eu encontro militantes no PDA que nunca foram ajudados. Vejo com 20, 25 wellness, pá, um partido neste, no R Público tem que ser para ajudar as pessoas também, ou não? Eu acho que eles de lá devem ter a organização deles, não é? Não conheço internamente, mas devem ter, não é? Por isso, eles também se organizam. Se eu vi uma pessoa do meu partido que está quase a morrer no R Público e vejo que ele está online, eu no mínimo vou-lhe mandar uma mensagem e perguntar se precisa de ajuda. Eu sei que já fui criticado por meter pessoas no início do jogo no meu partido, mas pá, um partido para mim é, pá, o meu partido é a minha família, não é República, claro. És o maior. O que é que achas disto? Aaron Fly? Aaron Fly? Sim. Eu, é assim, a minha opinião sobre... A minha opinião sobre coligações e meter pessoas de outros partidos nas listas do outro partido, quer dizer, isso para mim é uma confusão. Não concordo muito com isso. Pronto, acho que os partidos devem se identificar com as pessoas do partido, porque não faz sentido olhar para uma lista do PDA e ver pessoas que são exatamente iguais à lista do PREC. Portanto, isso para mim, estar a votar PDA ou votar PREC é a mesma coisa, porque são as mesmas pessoas. Nem faz sentido as mesmas pessoas terem filosofias diferentes, porque o PDA defende verde, o PREC defende vermelho. Então, mas as pessoas são as mesmas, quer dizer, então vou votar numa coisa ou vou votar na outra, e o resultado qual vai ser? Para mim isso é tudo muito confuso. Eu acho que os partidos deviam limitar-se às pessoas que estão dentro do partido, apresentar uma lista com as ideias do partido e irem para a frente com essas pessoas. Se ganharem, muito bem, se não ganharem, podem tentar então promover o partido de outra maneira. Mas fazer misturas entre pessoas de vários partidos, aquelas listas multipartidárias, isso para mim é a mesma coisa que então vamos todos juntar-nos todos num partido nacional e não vale a pena haver 5, 6, 10 partidos, pronto, basta um partido e pronto. E ganhamos sempre as eleições e são sempre as mesmas pessoas repetidas, constantemente, a ganhar as eleições. Isso não tem o mínimo interesse, por isso é que depois acontecem as saídas e as desistências do jogo, porque as pessoas desmotivam-se, pensam assim, então mas eu ando aqui a fazer o quê? Se são sempre os mesmos a ganhar, as ideias são sempre as mesmas, não há nada de novo, nada muda, e as pessoas perdem o interesse, desmotivam e desistem. Desmotivam e desistem do jogo. Pronto, não há muito a pensar sobre isso. Também muitas vezes também são as próprias pessoas que não se chegam às organizações partidárias. Percebes? Se calhar há pessoas que andam por aqui, pela comunidade, que até votam regularmente naquele partido, seja ele qual for, mas também não passa muito disso, não passa, se calhar, o ir ao IRC, estar um bocadinho ali à noite na conversa, quando chega às eleições votam em quem costumam votar, mas nunca vão mais além do que isso, não participam naquilo que é o partido em si, o partido no qual votam, e se calhar isso leva também que nunca sejam convidados para nada, que nunca estejam na mente de quem organiza. Vai ser diferente, sabes, não, o que eu acho, e depois a gente também vai discutir isso num outro programa, que é aquela questão dos grupos e da mentalidade do R Público. Mas o que eu acho é que parece que quem não entra naquele perfil de cidadão um bocadinho mais rebelde, parece que nunca tem depois entrada nos tais grupos que se formam. Eu acho que existe claramente três grupos no R Público. A gente depois, no outro programa, fala detalhadamente sobre isto. Ou forma um grupo? Diz, Marcelo? Ou não tem entrada, quem não tem entrada num grupo do R Público, o que eu aconselho a fazer é formar um grupo. É difícil, sabes, porque os grupos já estão bastante definidos, entrosados entre eles e assim. Isto, quem não entra no espírito de um desses grupos, depois sente-se à parte e são esses que depois acabam por desistir. Sim, é verdade. Bem, mas continuamos a fugir do tempo. tem mais eleições. Bem, se calhar falta dizer que já estamos à disposição de receber participantes. Quem quiser participar no programa, basta telefonar usando o Skype, basta telefonar para o user radio.alta.vox e dizer que quer participar através do IRC, que é para a gente entrar, metê-lo em direto. Quem quiser fazer, está convidado para participar no programa. São todos bem-vindos. Já vamos um bocadinho adiantados, para já terminava aqui a segunda parte. Fazemos aqui um intervalo de 2 minutos e já voltamos para a terceira parte. Sim, temos mais um tema a seguir, que é a reestruturação das Forças Armadas. Espero que todos possam ouvir e quem quiser participar, participe e deixe a sua opinião. Vamos a isso. Okay. Alta Vox. Oh, this out. Bom, bem-vindos à terceira parte do programa. Tivemos aqui durante o intervalo uma chamada do Pump Clean, portanto, se ele quiser telefonar novamente, pode fazê-lo agora. Não íamos atender a chamada durante o intervalo, porque não podia entrar em direto, né? Portanto, Pump Clean, se quiseres entrar em direto, telefonas agora, que a gente mete-se aqui no programa. Portanto, entramos na terceira parte. Durante esta parte vamos falar sobre a reestruturação das Forças Armadas e, portanto... Olha, temos aqui um telefonema do PAN que está a telefonar outra vez, portanto vamos então pô-lo aqui connosco a falar. Pumpkin, estás a ouvir-nos? Pumpkin, estás-nos a ouvir? Não está. Parece que está com alguma dificuldade em ouvir-nos. Pumpkin, estás-nos a ouvir? O tema é reestruturação das Forças Armadas. Não, ou se ele quiser também falar alguma coisa sobre as eleições, também pode dizer, não é? Para mim que tudo é preciso o homem conseguir falar. Depois vamos ao tema. Pumpkin, fala se nos estiveres a ouvir. Seria bom. Não estamos a conseguir falar com ele. Portanto, vamos tentar depois, numa próxima vez, falar com ele. Ok. Acho que é melhor. Sim, fica para uma outra altura, porque não estamos a conseguir falar com ele. Pronto, então estamos a... Estamos a falar de... Sim, diz isso. Foi feita uma reestruturação nas Forças Armadas. Há quem concorde com a maneira como está a ser realizada. Quem não concorde, já vi depois comentários aí no canal que diziam que achavam uma vergonha isto e aquilo, certas coisas, como a unidade de formação, que acho que é assim que se chama, não ter direito às armas que os outros têm. Foi decidido por quem fez a reestruturação. Lá sabem também os limites de orçamento que têm. Uma chamada? Sim, temos o Pumpkin outra vez. Pode ser que já tenha resolvido o problema do áudio. Vamos ver desta vez. Pumpkin, estás a ouvir-nos? 1-2-1-2, Pumpkin. Se calhar tens de configurar o teu microfone para pôr som, ver se não está muta, qualquer coisa. Eu consigo ouvir assim um ruído qualquer lá ao fundo, mas não consigo ouvir mais do que isso. Pois. Então aguardamos que ele ponha o microfone e adentramos o tema. Eu penso que o principal problema das Forças Armadas é a falta de comunicação com os novos jogadores que aparecem. Depois não lhes explicam bem o projeto, eles ficam a meio termo, não vejo. E outro problema é que as pessoas ativas em Portugal, dispostas a entrar nesse projeto, se calhar não há muitas. E as que há são congressistas, não podem abandonar o país, né? Senão perdem o cargo. E depois vai o Tribunal Constitucional e depois é uma multazinha. Porque eles não podem sair, depois são insultados e isso é um problema. Insultados? Sim. Os congressistas que saem de Portugal são insultados, não é? Seja qual for o motivo. Isso também não é não, mas... questão. Sim, não é questão, mas foi só um aparo E acho que é esse o problema. As pessoas são congressistas, as pessoas são ativas. Como é que eles vão participar num projeto como as Forças Armadas? É impossível, não é? Digo. Há programas para quem é móvel e para quem não é móvel. Há o Exército. Não é? O Exército contempla essas vertentes. Não é? Acho eu. Depois tens já unidades móveis. Tens já unidades móveis. Ou para pesquisar e outros tantos que são unidades móveis que trabalham em empresas do Estado no estrangeiro, por exemplo, e que se movem conforme as ordens militares que têm. Agora, isto também não se pode. Eu estava a concluir, queria concluir. Não me deixem concluir. Temos mais uma chamada, portanto. Agora aqui não está identificado o Nick, mas nós acreditamos que seja alguém que nos esteja a ouvir, portanto vamos falar com ele. Estás a ouvir-nos? Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Qual é que é o teu Nick? Crossark no jogo. Ah, ok. Bem-vindo, então. Bem-vindo, Crossark. Muito obrigado. Opinião? Gostava de falar sobre um tema a ver com a reorganização dos orgs, PT, não sei se posso, se não. Pá, isto está aí um bocado fora de tema, mas pronto, também com... Mas é importante. Força, Crossark. Não, peço imensa desculpa, qual é o tema que estão a falar neste momento? Subjugação das Forças Armadas. Se tiveres uma coisa a dizer que seja muito importante sobre as ORC-PT, também não seja por isso, lança o tema. Eu gostava de perguntar só uma coisa ao Crossark. Já foi contactado pelas Forças Armadas para se sentar? Não, de maneira alguma. Ainda não tive qualquer contacto com ninguém. Ok. Então, se calhar, passavas ao tema em que querias pôr. Deixa que não te alargues muito. Penso não, que vai. Não há problema. Força. Eu só gostava de dizer apenas que as ORCs-PT estão a ter uma grande acumulação de tudo o que produzem e penso que tendo licenças para vender para outros países podia ser uma grande hipótese para o país arranjar moeda estrangeira. Sim. Eu acho que já li isso num comentário a um artigo qualquer hoje, não sei se foste tu que deixaste esse comentário. É possível que tenha sido. Penso que isso é uma questão que está a ser debatida por algumas pessoas, não é? Crossark, estou em erro? Sim, realmente é uma boa análise. As ORCPT também têm uma acumulação de pessoas, principalmente o problema está nas escolinhas, têm pessoas com skill nível 3 que já não deviam estar nas ORCPT, por exemplo. Pois também já ouvi falar do público, mas... Sim, isso também tem a ver com a licença é o quê? É a divisa estrangeira? Como é que é? Desculpa lá, tens que me repetir que eu não percebi. Desculpa? Tens de repetir, estavas a falar da divisa estrangeira nas ORCs-PT, o que é que... Qual é que era o problema que eu não percebi? Grande parte das organizações têm grandes acumulações de produtos. Penso que seria uma boa maneira de arranjar produtos de moeda estrangeira. Arranjar produtos com a moeda estrangeira? Não. O que ele está a dizer é utilizar as licenças de exportação e comercializar lá fora. Ah, sim, pronto. Então, os produtos cedentes, não é? Exato. Sim. Temos uma organização de... por exemplo, um exemplo. Temos uma organização a produzir pão que tem... 6 mil unidades e temos uma organização de armas Q4 que se calhar nem chega a 100. Penso também, acho que há uma má gestão. Eu acho que eles já exportam alguns produtos aqui. Quanto mais não seja o pão e os gifts, acho que já exportam alguma coisa. Sim. Mas daí podíamos aumentar as exportações. Não sei, penso, é só uma hipótese. Sim, é uma hipótese, é uma sugestão. É isso que estás a querer dizer, não é? Pois, é uma boa sugestão. Tem que ter alguma teoria a fundamentar. Mas, sim, realmente. Aaron Fay, tu que estás mais dentro da gestão de organizações de várias empresas, não tens algum... Enfim, se formos começar a falar nas Org.pt, há muita coisa para falar, saímos daqui amanhã, não é? Pronto, portanto, e começar a desmaio também. Pronto, só falando nas exportações, eu acho que as Org.pt já estão a exportar alguma coisa, se calhar não exportam a totalidade, não é? Porque nem convém, não convém exportar tudo o que produzem, mas também não convém ter aquele perfil conservacionista, guardar tudo o que produzem, isso também não interessa, não é? Porque a exportação também é uma fonte de rendimento para as Org.pt. Não convém ir buscar aos impostos todo o dinheiro que eles usam para pagar os salários. Portanto, a exportação dos produtos é importante, até porque a moeda estrangeira é mais valiosa que o PT. E no câmbio também ganham alguma coisa com isso. Essa vantagem podem até convertê-la em PTE e tirá-lo do mercado para valorizar um bocadinho a moeda. Eles também não podem ter fins lucrativos, não é? Eles têm que armazenar uns stocks dentro... Eu acho que as Org.pt podem ter fins lucrativos no sentido de tirar do estrangeiro, não tirar dos portugueses. Tirar dos portugueses não faz sentido estar a ganhar dinheiro com os portugueses. Com os portugueses é para os proteger, é para lhes criar uma melhor qualidade de vida, maior poder de compra. Podem é explorar os estrangeiros. Isso não me importa nada, que explorem à vontade, que consigam vender os produtos bem caros lá fora, consigam muita divisa e que depois convertam isso tudo em PTE para retirar o PTE do mercado, que não faz falta nenhuma ter uma moeda assim tão baixa. Que balance a economia do estrangeiro, mas que não balance a nossa. Respondendo a isso. Só para terminar, gostava de agradecer ao Nuno Vieira, ao Marcelo Santos e ao Aaron Fay pelo programa. E... Não tens de quê, este programa é pensar em vocês. É importante que todos possam... que a comunidade precisa. Claro, então o interesse é tentarmos fazer interagir toda a gente, a comunidade inteira, que é para criar isto um bocadinho mais motivador, para não haver tantas resistências, não é? Agora, então, agora... boa noite, boa continuação. Boa noite, obrigado pela tua participação. Já agora concluindo, que ele já foi, não, se calhar vai ouvir, mas não vai participar, aqui no programa do Violent Reaction, não contem com grandes novidades a nível de Org.pt, porque aqui diz mesmo que até à chegada do novo plano económico que acompanhará a V2, o Ministério da Economia irá centrar-se na regulação e gestão das suas atividades correntes e dos mercados nacionais, realizando alterações pontuais conforme as assim o exijam, a fim de ajustar produtividades ao gasto. Por isso, é assumido por este governo que não vai haver grandes novidades. Seria aqui, não é? Não me digas que eles agora vão adiar todos os projetos para a V2, senão vamos estar com um futuro incerto. Bom, se a V2 vier em agosto, vamos ficar todos à espera até agosto. Então até agosto vamos ter só governos de gestão, quer dizer, que não fazem nada, não há iniciativas, não há nada. Vamos ficar todos silenciosos à espera que aconteça alguma coisa na República. Estou a ler no programa do governo relacionado, claro, com a questão... Vamos deixar isso para a quarta parte, quando estivermos a falar com o Violin. Acho que é melhor para ele também ter alguma coisa a dizer sobre isso. Por enquanto também já estamos quase a esgotar aqui o tempo da terceira parte, mas recapitulando, as Forças Armadas, não é? O que é que tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu posso já dizer uma coisa, é assim, eu acho importante e acho que foi uma iniciativa de louvar a iniciativa do Judas ter mexido nas Forças Armadas. Acho que aquilo já estava muito adormecido, estava muito desatualizado, e o Judas foi tentar refrescar, organizar as Forças Armadas, dividi-las por setores e tentar fazer com que elas fossem um conjunto mais dinâmico, principalmente em nome de Portugal no estrangeiro, para tentar dinamizar também o nome Portugal. Acho que isso foi bastante importante. Foi importante, mas com pouca adesão. Eu penso que tem 38 milicianos. 38 milicianos não me parece muito. Já é algum... é um início, não é? Um bom início, se calhar. O problema, se calhar, maior é a maneira como os milicianos depois vão ter o que é que eles vão ganhar com isso, não é? Assim, vão ter que estar a trabalhar, a receber um PTE, não é? Mais as armas, quer dizer, isso... Falta o fator de motivação, falta alguém nas Forças Armadas que comunique com toda a gente das Forças Armadas. Eu até desde o Judas, alto tanque, ou... Isso é assim, o Judas depois também se cansa porque é muita gente, é muita coisa, é muito trabalho para uma pessoa só, e se o Judas também estiver a ouvir, eu deixo já uma sugestão, é assim, porque é que ele não volta a pegar nas Forças Armadas outra vez, e porque é que ele não distribui as Forças Armadas por pelotões, por legiões, em que existe uma pessoa que seja o líder de cada legião, e ele não tem que comunicar com toda a gente das Forças Armadas, tem que comunicar com cada pessoa, com cada líder das várias legiões. Acho que isso é uma maneira de agilizar também um bocadinho o trabalho. Acho que não é preciso haver legiões de 30 pessoas, bastaria, por exemplo, legiões de 5 ou de 10 pessoas cada legião, e ele, em vez de estar a falar com 40 pessoas, falava com 4. Quatro a 5, sim. Com 4, se fossem 4 legiões. Isso. O problema da comunicação não se verifica. Porque a comunicação Mas o problema não é a comunicação. O Judas é altamente... é bom comunicador. O problema não é a comunicação. O problema é a quantidade de trabalho. Eu acho que o Judas cansou-se. Não é? Ninguém aguenta um trabalho consecutivo, sempre em cima das pessoas, a motivar as pessoas, a dizer, inscreve-te agora ali, toma lá o gif para lá. Pronto, eu acho que o Judas tem que delegar um bocadinho competências, não é? E se delegar as competências a 4 ou 5 pessoas, essas 4 ou 5 pessoas ficarem responsáveis por outras 5 ou 6, eu acho que assim cria-se uma forma um bocadinho mais organizada e se calhar até um bocadinho mais motivadora para todos de comandar as Forças Armadas. Comunicação. Mas é muito fácil, este tema, eu digo, eu vou diretamente. Não há problemas de comunicação. Não há problemas de comunicação. Há é as pessoas não cumprirem, há é quem está envolvido no projeto, e quando entra neste projeto já tem que saber para o que vai, não é? Porque senão então anda a viver aqui à deriva. Não sabe, se aceita uma coisa e não sabe para o que vai e quais são as suas responsabilidades, então não anda aqui a fazer nada. Estás a falar da alteração. Desculpa, não estás a falar da alteração que houve nas Forças Armadas há 5 dias de acabar o mandato. Quem está inserido, seja nas milícias, seja no exército, seja na EMP, sabe de antemão quais são os meios de comunicação que tem. Canal IRC, o fórum, simples PMs. As pessoas têm que ter noção que as ordens chegam por essa via. Se têm alguma coisa urgente a comunicar, comunicam por essa via. Hoje, já saiu, se não me engano foi hoje ou ontem, saiu um artigo do novo Ministro da Defesa a dizer que há pessoas que não seguem as ordens dadas. Isso é um fail de todo o tamanho. Pronto, mas lá está, claro, quer dizer, isso eu acho que isso sabe. Ou a pessoa que fica responsável por aquela legião alertar o soldado, vamos chamar assim os nomes pelas coisas, né? As coisas pelos nomes, alertar o soldado, olha, tu tens que fazer isto, senão é escorrido daqui da legião, do pelotão, não é? É escorrido. Pronto, assim, isso vai-se filtrando as pessoas que respondem à chamada e exclui-se as pessoas que não respondem à chamada. Acho que isto tem tudo a ver com uma questão de organização, de motivação das pessoas e de incentivar as pessoas a cumprir essas regras. E depois também é outra coisa, é assim, dizer às pessoas para trabalhar em troca de um PTE, isso não, ninguém consegue ficar motivado com isso, mesmo que deem às pessoas o equivalente em armas. Ninguém consegue ficar motivado com isso. Ou realmente o Estado, o Governo, o Estado patrocina as pessoas, pode não dar um salário muito alto, mas dá um salário minimamente aceitável e põe o resto em armas. Se não conseguir meter 5 armas, dá 3 ou 2 ou o que for, mas eu acho que é importante incentivar as pessoas. E as pessoas querem é dinheiro, não querem armas. As pessoas querem dinheiro, querem fazer parte dessas equipas, querem fazer parte desses grupos, mas também querem sentir que também estão a ser recompensadas com dinheiro. Não é? Porque a arma é uma coisa efêmera. A arma vão ali ao lado, disparam, pum, acabou-se a arma. E depois voltam a ver o saldo, aquilo está o saldo ali com um PTE, isso não motiva ninguém. Eu acho que também há condicionantes económicas no país, não é? Todos nós sabemos que o país não vive abundantemente em gold. Claro, isto é tudo uma reação em cadeia. É assim, se as orgs não funcionam a 100%, não conseguem tirar mais valias do estrangeiro, também não conseguem depois estar a financiar o resto. Porque assim, de onde é que vem o dinheiro? Onde é que há a entrar dinheiro? É nos impostos e, eventualmente, alguma receita que as orgs tenham, não é? Que as orgs PT tenham. Se as orgs PT... Só faltam ver os relatórios, né, para a gente tentar perceber o que é que se passa ali. Se as orgs PT tiverem uma receita reduzida ou nenhuma, ou até dizem que até têm prejuízo, pronto, então se têm prejuízo não vale a pena existirem, não é? Isso é tão simples quanto isso. Se têm prejuízo, então não vale a pena existirem. Portanto, vem dos impostos, vem da receita das orgs PT e isso tem que financiar o resto das outras atividades do Estado. Se esta máquina não funciona, então o governo está a fazer um mau trabalho. Seja lá qual for o governo, seja PDA, seja PREC, seja PRD, seja o que for. Estas coisas têm que funcionar. E o Estado, o governo, tem que ter dinheiro, tem que se autofinanciar para ter depois outras atividades secundárias. Portugal não é um país rico, todos sabemos. As orgs PT têm dificuldade em vender lá fora, em concorrer com outras empresas também lá fora. Todos sabemos disso, todos sabemos as dificuldades todas. Mas há que criar soluções. E se as pessoas são eleitas para cargos de decisão, então têm que ser essas pessoas responsáveis por tomar iniciativa de encontrarem soluções. Não é o cidadão XPTO que nunca sequer esteve em partido nenhum que vai ter que sugerir ou que lançar ideias. Porque dizem muitas vezes, não sei o quê, vocês delegam tudo no Estado. Mas tem que ser, então. O Estado foi eleito é para isso. O Estado não foi eleito para dizer, eu sou o Presidente. Isso não interessa a ninguém. Isso interessa é que as pessoas são eleitas para tomarem decisões. As pessoas são eleitas para decidirem, não é? Para porem... para se exporem, não é? Para porem... Se calhar na lista tem lá alguém que só por ser amigo deles, mais vale irem buscar alguém outro partido que vá trabalhar e quem vai ficar bem visto é o Presidente, que for eleito, digo eu. Resumindo e concluindo, também não temos mais participantes, não, ninguém quer dar opinião. Eu tenho aqui uma mensagem, posso passar uma mensagem se quiserem? Se me permitirem, eu passo aqui uma mensagem de Esteves relativamente ao meu aparo. Foi 5 dias, passo a citar, foi 5 dias antes, porque eles já sabiam que iam ganhar. Isto referente às alterações das Forças Armadas 5 dias antes de acabar o mandato do último, não deste. Continuando, Nuno Vieira? Sobre este comentário, sobre esta... Não vou falar... Não sei o que é que ele quer dizer com isso. Portanto, o que interessa é que o que eu penso sobre esta reestruturação, tal como o Aran já disse, acho que é positivo. É positivo que se volte a colocar a mão, numa vertente que estava parada ou semi-parada, ou quer que fosse. É positivo para todos. É positivo para o país, é positivo para quem participa nelas, né? E acho que é bom. Se há alguns pormenores ainda a ver, se calhar o próprio Judas que teve a iniciativa de o fazer, ele próprio se calhar sabe que ainda haveria alguma coisa que ele poderia fazer ou que seria necessário, não é? Há sempre hipóteses para melhorar, não é? Mas acho que não é por isso que não deixa de ser positivo, como o Aran disse, acho que foi uma boa medida, não é? Resta-nos esperar por mais, não é? Acho que Judas não devia desistir da iniciativa de reestruturar as Forças Armadas, devia pegar um bocadinho nesta sugestão de dividir as Forças Armadas em vários núcleos, provavelmente até por skills, não é? Ou por strengths, né? Pronto, mas devia delegar um capitão por cada legião, por cada capitão, não é? Por cada pelotão. Dividido por esquadrões. As Forças Armadas precisam de um grupo... Para recrutar também. Está dividido por esquadrões. Isto não é tudo ao molho e sem Deus. Mas eles podem dividir o que quiserem. Se não houver pessoas novas a entrar, tem que haver um grupo de trabalho que só esteja preparado para receber os novos militantes e lhes ensina a importância do que é herdar, por exemplo, hits na nossa aliança. É importante. As pessoas também aprenderam, não é? Ser feito, não é? Ainda hoje, o artigo que vem o novo Ministro da Defesa, acho que foi o novo Ministro da Defesa, que vem a dizer é que o objetivo disto tudo é também que Portugal possa ter mais força nas batalhas, não é? Eu acho que é também por isso, isto também é uma das vertentes, não é só por isso. Tem que ser explicado. Tem que ser explicado individualmente, porque nem toda a gente tem as mesmas perguntas e as mesmas questões para serem esclarecidas. Tem que também as PMs, os contactos e os sim, canais é de RTP e o fórum e tudo isso. Lá está. E vamos dar à mesma situação que eu sempre digo. A comunidade portuguesa tem uma aversão enorme a ir ao IRC ou a escrever uma pergunta no fórum. Parece que tem uma aversão. Ninguém se dá ao trabalho de mandar uma PM, ir ao canal do IRC e perguntar, olha, eu não sei como é que faço isto. Podes-me explicar? Ou chegam lá e perguntam quem é que está à frente deste esquadrão, ou quem é que é o secretário da defesa, podes-me explicar? Pá, eu quando vou ao IRC e tenho alguma dúvida em algumas ordens, está lá o Dr. Gadget, ou o Camões, ou o Judas, faço uma pergunta e respondem-me. Pá. Enquanto as pessoas terem na cabeça que têm que fazer também um bocadinho assim, nunca vão conseguir nada, porque também não podemos estar a exigir a uma pessoa que está a tomar conta de um setor que esteja individualmente com toalhetes a limpar o rabinho a cada um, não é? Senão o trabalho também cai todo em cima daquelas pessoas. Acho que o próprio cidadão tem que ser mais bastante. Temos o Pumpkin outra vez a telefonar. Será que desta vez já vai correr bem? Vamos então falar com ele, tentar falar com ele desta vez. Pumpkin, estás a ouvir-nos? Pumpkin? Pumpkin, está-nos a ouvir? Penso que o Pumpkin não consegue mesmo falar connosco. Pois penso, não. Pumpkin, escreve o que queres dizer, eu posso comunicar. Pois, não estamos a conseguir falar com ele. Nuno Vieira, mas isso é importante. Mas se não houver ninguém a tomar a iniciativa também da parte das Forças Armadas, também eles não vão ter novos, está bem, novos milicianos ou onde quiserem enquadrar as novas pessoas. Não? Mas já ultrapassámos em muito tempo a terceira parte. Vamos então fazer aqui o intervalo e já voltamos para a quarta parte, em princípio com o Violent Reaction em direto connosco. Ok, temos o nosso convidado. Até já. Check this out. We'll be right back. Estamos então na terceira parte, aqui com a presença do Violent Reaction. Violent Reaction, estás a ouvir? Sim, olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, bem-vindo à quarta parte. Ok, obrigado. Nuno, também estás aqui connosco? Estou. Pronto, ok. Então vamos lá então começar aqui a quarta parte. Pronto, antes de mais então, parabéns, Violent, pela tua eleição. Obrigado e parabéns pelo vosso programa. Obrigado, nós também. Não sei se alguém quiser já lançar alguma pergunta ou se o Violent quiser dizer alguma coisa antes. Eu tenho acompanhado a vossa emissão e tenho aqui apontado algumas notas de algumas coisas que vocês têm dito para poder esclarecer, enfim. Simplesmente não optei por não entrar em direto na altura para dar a opinião ao espaço aos outros. Já que eu vou começar, não sei, talvez por coisas que me tenham dito no início da primeira, da segunda parte, creio eu. Por exemplo, votos que foram para o PDA, de partido do PR, posso garantir que não tenho qualquer conhecimento desse tipo de coisas. Ou seja, tenho talvez a perfeita certeza que os votos do PDA foram todos a partir de membros do PDA ou então pessoas simpatizantes da sua política, das pessoas que ele apresentou, ou assim. Os independentes também votam. Sim, claro, exatamente. Exatamente. Outra coisa, é uma coisa que ia falar para o Marcelo. Marcelo, tu falaste no PRD que ajudava os pedis e assim. Perfeitamente normal e acho que perfeitamente correto. No entanto, deparei-me há dias com um militante do PRD, que nível 3, que não sabia, por exemplo, o que era o serviço de débito. E disse? Não, ia perguntar se era a Yolanda Madonna. Não, essa aí não. Ok, então, mas quem é? Eu não sei o nome, tinha que ir ver, mas era nível 3 e, por exemplo, falava com o governo. Nunca o apoiou, neste caso, que apenas os partidos, neste caso o PRD, o apoiou com GIFT e assim, e que o governo, por exemplo, devia ter um programa de GIFT, que não tinha, que não é porque é mentira, neste caso, porque já há 2 meses que o governo do PDA tem um programa de GIFT. Isto é o problema de todos os projetos. Pode existir o projeto, a estrutura está montada, mas se não tiver lá ninguém a receber as private messages, Acelera trata disso e todas em 2 semanas o governo paga os registros, uma cópia do documento, por assim dizer, de quem foi entregue os registros, porque o preço é que foi pago e a segurança toda e nós pagamos os registros, obviamente, às pessoas. Aquilo que supostamente devia sair nos relatórios? Não, isto não deram os relatórios, isto é um projeto à parte, em que o governo paga os vistos que o CET disponibiliza aos jogadores novatos para poderem pronto, neste caso, subir o Wellness, que este projeto nasceu daquela altura em que o pessoal esteve sem guerra e houve muitos beijos que se encheram abaixo dos níveis de 40 de Wellness. Quando nasceu o projeto lançado pelo PREC de distribuição de vistos quando faltava jogar games, não pelo PREC diretamente, mas para um militante, eu vi pessoas a dar feedback, a dizer que recebiam os tickets para irem lutar lá fora e da iniciativa que me falas da Celera, que está à frente, não vejo ninguém a dizer que recebeu os gifts. Isso é outra coisa, estava a falar do programa. Tu quiseres mantejar a lista e tu vês a lista e depois perguntas às pessoas, obviamente isto não anda a publicitar isso. Eu acho que é perfeitamente normal um governo ajudar estas coisas e não ter que andar a publicitar que fez isto ou aquilo. Pronto, são coisas básicas de... à segurança social, se é assim que lhe quiser chamar. Por exemplo, também não sabia, esse militante também não sabia o que era o serviço de tutorado, nunca lhe foi dito, o que eu acho mal, porque tendo em conta o PRD afirma ser um dos países que mais ajuda os inativos, ou os inativos não, perdão, os novatos, e pronto, e tem militantes que não sabem o que é o serviço de tutorado, inclusive afirmou que tal coisa não era referida na mensagem de boas-vindas. Coisa que a primeira coisa que eu fui fazer quando me sentei à cadeira de presidente foi verificar se era ou não referido o serviço de tutorado na mensagem. A obrigação de dar o conhecimento do e-tutorado só pode partir das pessoas que fazem parte desse grupo. Eu não faço parte do grupo do e-tutorado, nunca fui convidado. As pessoas sabem que eu ajudo, Não. Marcelo, isto não é uma questão de ser convidado, certo? Não, não, olha, eu, por exemplo, eu sou tutor e fui considerado, como deves saber, não sei, num mês de janeiro ou fevereiro, não sei, dezembro, já não sei, o melhor tutor do mês, e fui lá por iniciativa própria. Ninguém me veio bater à porta, olha, queres ser tutor e não sei o quê. Não, cabe cada um quer ajudar ou não. Pá, eu vou dizer uma piada, mas não leva a mal. Pá, essas votações também não são publicadas, por exemplo, o Equilibrium ganhou também a celebridade. Não vais por aí, não vais. Hã? Ganhou, mas, a celebridade. Se quiseres por aí, a gente podemos continuar aqui nisso, mas... Sim, e os votos, os mas, votos por acaso, são públicos e também não são públicos. Eu tenho muita coisa a apontar também, estás-me a apontar para mim um nível 13. Um 13, que eu não conheço, não me diz o nick, pá, não estou a ver quem é, se calhar nem faz parte do... Deixa lá, eu digo pessoas, quem é, mano. Há pessoas que eu ajudo diretamente, mas que não estão no grupo do Partido Renovador Democrático, não fazem parte do partido, ou porque não querem ser ativos, ou que não querem ter um grupo de MSN aberto. Toda a gente sabe que é um bocado chato, está sempre a pescar, está sempre pessoas a pedirem ajuda, se calhar eu não quis fazer parte deste projeto, por exemplo. Olha, a pessoa, esse jogador chamava-se Colt31, portanto, não sei se conheces. Ah, yes. Mas ele não sabe o que é o serviço. Não sabe o que não, é o serviço? Não tinha conhecimento de existência disso, não tinha conhecimento do projeto do GIFT, entre outras coisas, obviamente, mas isso são as mais então pertinentes. Não lhe foi dado a conhecer, não tenho a obrigação de dizer. Então, sei lá, eu fui ver a mensagem de boas-vindas e estava lá explícito. Aliás, eu próprio fui ver, certificar-me que estava lá mesmo isso. Apesar, ele disse que não estava, mas eu fui ver e está. A mensagem de boas-vindas refere o serviço detectado. Ok, se me permitem. Então, não, a teu ver o serviço é tutorado, funciona? Não sei, diz-me lá tu, o que é que achas? Eu acho que não funciona. Se não tem pessoas a inscreverem-se no serviço é tutorado, como é que uma coisa pode funcionar? Eu posso ter um... Não tem pessoas que referes-te a tutor? Eu posso ter um Ferrari, mas se não tiver gasolina para o pôr lá, ele não anda. Ah, referes-te a tutores ou tutorados? Diga? Podes dizer diz-me, não tem problema nenhum. Refere-te a tutores ou tutorados, quando diz que as pessoas não se inscrevem? Tutorados? Exatamente. Tutorados existem muitos que se inscrevem, por acaso. O que não há é tutores, que é outra coisa. Há poucos. Há muitas pessoas que querem ser tutorados. O serviço não procura tutores? Nunca vi nenhum... Já lançou o artigo para pedir, neste caso. E pronto, as pessoas simplesmente não dão. Não há. Há 4 meses atrás. Tu és tutor? Era bom este mês lançar. Sim, eu sou tutor, sim. Marcelo, és tutor? Eu não, eu faço serviço voluntário, como toda a gente, não preciso ter um título a dizer, eu sou tutor, eu ajudo toda a gente. Por amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Ninguém vai para tutor, não vai à espera de títulos, nem nada que se pareça. Pelo menos eu não ouvi. Não sei, eu já te ouvi pelo menos 4 vezes a dizer que eras tutor. Não sei se estás a usar isso a teu favor ou não. Pá, para mim, se este tutor não me diz nada. Eu apenas de várias pessoas todos os dias. Cara. Sim. Bom, ok, pronto. Então podemos avançar então no assunto. Vamos avançar, se ele é melhor. Cara, não é que alguma... O Nuno queria dizer uma coisa qualquer. Tenho aqui uma pergunta de um cidadão que pode fazer mais daqui a pouco, quando falarmos deste assunto, dos FA. Agora vamos concentrar também um bocado mais em que as pessoas também te possam conhecer um bocado mais a ti. Porque eu tenho muitas coisas para falar, mas eu sei que podemos fazer como vocês quiserem. Sim, também podemos adiantar um bocadinho mais o tempo, se ninguém tiver problemas, também demorar mais 10 minutos. Não, é uma questão das perguntas e das coisas que vocês foram dito, se for mais coisas então, deles. Então vamos deixar o Violent dizer primeiro tudo o que tiver a dizer e depois passamos à parte das perguntas, não é? Se calhar é melhor. Então, ok, eu vou tentar ser breve. Não vou referenciar as mudanças, as contínuas sucessões do PDA no governo. Pronto, senão nunca mais saía daqui. Mas deixa-me pensar aqui. Ok, queria falar da questão da pergunta que foi posta ao Marcelo Santos pelo Corredor Esteves, que, se não me engano, referenciou qualquer coisa como das pessoas assim que do final. Eu não ouvi bem por causa que estavam com o Costa de Luz, embora deixe Marcelo repetir a sua. Na gestão das Forças Armadas foi. Substituíram a 5 dias de acabar. 5 dias, salvo erro, de acabar o mandato do Equilíbrio, substituíram várias pessoas na... Duas pessoas. Saiu o César Duarte, entrou o Camões. E saiu o Last Dance e entrou o Luís Paulo, sim. Luís Paulo, sim. Qual é que é a questão? Não aconteceu? Sim, aconteceu, mas sabes porquê que isso aconteceu? Querias conhecer porquê que isso aconteceu? Eu perguntei. A mim foi-me respondido que a organização, internamente, não sabia ouvir críticas das pessoas que saíram. Quem? Quem é que disse isso? Um dos dois, como é óbvio. Bom, ok, o que aconteceu, e pelo menos a informação que eu tenho, e pronto, o Judas substituiu meteu o Camões, neste caso, e eu meti o Luís Paulo, e pronto. E as informações que eu tenho é que era necessário haver essa substituição porque o modo estava a atrasar-se, digamos assim, devido à quantidade de trabalho que há, neste caso, no modo. Então havia mesmo necessidade, essas pessoas não estavam a conseguir acompanhar, o que é feito normal, que as pessoas têm vida, não é? Pronto, quando são chamadas para um cargo. Muitas delas não sabem para onde é que vão. Eles vão que isto aqui é, pronto, dá e tal, vamos lá, dar umas ordens e pronto. Não tem nada a ver com isso, é de alguma dedicação e trabalho. E a questão é que as pessoas não estavam disponíveis nessa altura e houve mesmo necessidade de trocar. E como eu disse mesmo, respondi a isso num comentário que eu fiz, se fosse preciso substituir mesmo no próprio dia, era isso que iria ser feito. É uma questão de, para se manter a atividade dos ministérios, é necessário haver pessoas que se empenham e tenham utilidade para isso. Então, mas o que me foi dito por Esteves foi... Foi 5 dias antes, porque eles já sabiam que iam ganhar. Faz um comentário? Ok, pronto. Agora vamos supor que nós íamos ganhar. Pronto, vamos supor que isso no fundo era verdade, que não é, obviamente. Achas que devíamos ter esperado até renovar o mandato, ou não, para então realizar a troca? Aaron Fly não vieram, o que é que acham? Perguntei-te a ti, Marcelo. Marcelo, perguntei-te a ti. Se voltar eu a falar contigo, isto mais parece que não. Ok, por dentro, então. Somos vários, então, somos uma equipa. É por isso que somos uma equipa. Ok. Como entendem que é a melhor maneira? Se entenderam que aquela era a altura ideal e a altura que tinham que fazer uma reestruturação interna, fizeram. Não vejo qualquer problema nisso. Eu até acho que é muito salutar se as pessoas não têm tempo, não é? Admitem que não têm tempo e são automaticamente substituídas por outros. Isso agora, se é antes das eleições, se é depois das eleições... Esse é o problema aqui. Pessoalmente não me interessa nada, não é? Até porque eu acho que o PDA, como PDA, eu acho que tem sempre aquela vontade de ganhar as eleições. Até é um partido que, à partida, já é vencedor, não é? Claro que isto nunca é 100% certo, mas pronto, é um partido que nós todos sabemos que, se não houver nenhum partido coligado com o PDA já é um vencedor à partida. Pelo menos é o favorito em todos os partidos. Sim, voltando ao tema de que eu sugeri... Pedro, tenho uma questão aqui de um cidadão, do Otkiss, que... Ok, podes fazer. Se quiseres fazer já, podes fazer. Falta muito tratado de outras coisas, mas podes falar. Exato. Tem a ver com as Forças Armadas, se calhar faço já. Ele pergunta... Se quiserem. Porque é que o Ministro das Defesa... Ministro da Defesa promete armas diárias e depois não há direito a essas armas. Isto, bom, ele está a falar na unidade de formação. Sim, sim. Assim, quem criou na base e reestruturou todas as Forças Armadas foi o Judas, como vocês sabem. O meu papel foi meramente ajudá-lo na reestruturação das Forças Armadas, ver os custos, ver se era possível, ver se o que não era possível de fazer e pronto. Portanto, quando se pensou fazer este tipo de projeto, pensou-se que isso seria possível. A questão é que as Forças Armadas agora consomem muito tempo, muito dinheiro, e tem que haver uma certa adaptação por parte de Portugal, porque senão as coisas não ocorrem, simplesmente. Sim, é possível que haja agora esta falha, na questão de que nós tínhamos afirmado no mandato anterior, que iriam normalmente ser 5 armas de Q1, mas isto é um assunto que agora chegou também agora, portanto eu não tenho provavelmente uma resposta para vos dar oficial, por assim dizer, mas posso garantir que vamos procurar uma solução, obviamente, que pode ser em adaptar essa unidade às consequências, por assim dizer, dos baixos rendimentos que Portugal tem, ou adaptar as outras unidades para que possa haver essa unidade homogeneamente em relação às outras. Isto também vai bater que às vezes não nos permitem também dar o passo que toda a gente gostava. Sim, porque assim, em Portugal há uma coisa que é mau, aliás, não é mau, é mau, mas pronto, também é bom neste caso, que é o sonho. Toda a gente sonha que é possível fazer tudo e que tudo era excelente, pois, mas a questão é que quando nós chegamos aqui as coisas não são bem assim, as coisas não podem ser feitas com sonhos e caimeras. Preciso ser e avaliar bem as coisas antes de as realizar. Tu não achas que devia ter havido já uma reação do partido a deixar andar às eleições? Uma reação gostei a eu. Vai, não é mesmo do partido, obviamente. Sim, tenho aqui a tua reação aberta, não sei se... Ah, por acaso, vou falar na reação. Eu li o teu comentário, na reação, isto é extremamente engraçado. E também não percebi nada dele. Mas já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Ok, também estão a falar do primeiro. Então. Esta reação foi obrigado, uma piada, na final autopromove-se do ano 5 gols à organização estatal qualquer, não sei. Sim, foi uma pesquisa de autoprodução. Exatamente, foi isso mesmo. Andar a Portugal, uma piada, na final 2-5 gols. Chamas as pessoas ao IRC, isso é uma reação? Não sei. Sim, então o que queres que eu diga? Que o mesmo que já faz o PRD, vá para lá, tivemos não sei quantos votos, vá para lá, fomos para o partido mais tarde, não sei o quê. Isto cada um reage da maneira como achar melhor. O Violent achou que devia reagir assim, pronto, tudo bem. Vamos passar, mas a assuntos realmente mais importantes, pelo menos para o país, acho que isso é um bocadinho mais importante. Vamos queria falar agora um pouco da... Sim, vamos pedir que continues então a comentar. Da situação das odds, realmente com a intervenção. Eu não ouvi muito bem a intervenção do... Eu não sei como se chama o jogador, porque estava um bocado aos cortes. Sobre a expansão das orgs PT, neste caso, com licenças para o estrangeiro e isso tudo. E sobre a consequente reação vossa de que, pela ideia generalizada de que esperamos pela Via 2, nada se faz. Bom, eu não sei o que é que vocês interpretam por nada de fazer, porque vocês basta olharem para os dois mandatos e vamos lá ver qual foi o único ministério que não teve lá uma grande reestruturação. Foi simplesmente só o Ministério da Economia. Todos os outros, que era o Ministério da Defesa, quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, pronto, eu acho que estão perfeitamente ativos e pronto, e lançados, por assim dizer. As iniciativas sociais estão um bocado aquém. E as Forças Armadas só agora é que estão a dar frutos. Não, falta reestruturação. E o facto de eu, na candidatura para o mês de março, ter dito que o Ministério da Economia ia seguir pelos parâmetros que referenciei. Falo disso. Sim. Mas vocês disseram, eu tenho aqui escrito, adiar todos os projetos para a versão V2, se a versão V2 chegar em agosto, esperamos até agosto. Foi isso? Foi isso que eu ouvi, não sei quem foi. Então, mas... Foi isso que eu... deixa-me acabar. O que eu disse, em relação à pergunta do Crossark, eu fui abrir o artigo de candidatura e aquilo que eu disse foi que, no artigo de candidatura, na parte económica, não está lá previsto nada de inovador a nível da Orgs PT. Simplesmente... Exatamente. Falam em projetos de intervenção a nível nacional, não é? Que é aquilo que dizem lá, e o que foi, não esperem para este mês grandes intervenções, grandes facelifts. Não faz sentido existir, vamos lá ver. O que está Portugal agora, e neste caso o governo, estar a investir tempo, dinheiro, e seja lá mais o que tiver que ser, para estar a estudar opções e, pronto, e negócios, por assim dizer, fora de Portugal, para depois ver a V2 e alterar tudo, não vamos, parece que seja um desperdício de tempo e de dinheiro, neste caso. E não é só, por exemplo, o Ministério de Defesa também provavelmente terá que sofrer alterações quando chegar a V2. Terá obrigatoriamente que se sofrer. No entanto, não esperámos até à V2 para realizar uma reestruturação no próprio. Claro. Mas há coisas que podem ser feitas antes da V2. Por exemplo, estamos numa altura excelente para as ORC-PT contratarem pessoas, mesmo no estrangeiro, contratarem muitas pessoas, porque a mão de obra nunca foi tão barata como agora, não é? E é uma altura excelente, isto é a minha opinião, uma altura excelente para acumular os ROS e mesmo produtos manufaturados, não é? Acho que as ORC-PT deviam aproveitar esta altura da crise para contratar muita gente, quando eu digo muita gente não é às centenas, é muita gente até ao limite máximo de produtividade das empresas. Sim, mas isso também são os problemas, que é ver artigos na empresa a dizer porque é que aquela empresa está ativa a fazer aquilo que não interessa nada ao mercado agora. Mas ao acumular os produtos não está a fazer nada no mercado, está apenas a empregar pessoas, e se empregar 10 pessoas por cada empresa não está a afetar nada no mercado. Se estaria a afetar no mercado era se vendesse, pelo menos no mercado português. E não convém, assim. Depois com as mudanças que vai haver nos produtos, imagina que agora Portugal investe largamente na angariação de produtos, seja lá de comida, de armas, seja o que for, e depois com a mudança, não é? Nós não sabemos em que medida é que vai ser realizada a mudança e como é que vão ficar os produtos que agora estão, como é que irão ser, entre aspas, transformados nos novos. Mas isso é assim, não vão perder nada. É assim, um pão agora vai ser um pão no futuro. Portanto, isso. Um pão agora vai ser vários pães, ou pode ser vários pães no futuro. Pronto, está bem, mas pronto. Mas não deixa de ser pão. O que interessa é que é pão sempre. Não perde a propriedade, nem perde as vantagens. Tudo bem, então, mas vamos falar das armas. Vamos falar das armas, por exemplo. Sabes que agora as armas vão ter não sei quantas tipo de mariquice e não sei o quê, todas agora todas shunning ou como vocês quiserem chamar. Se depois as armas vierem com certas percentagens altas que não interessem, ou que não sejam, ou, por exemplo, ou que haja outros tipos de percentagens que era melhor as armas terem, acabam por ser algo desnecessário, não? Sim, porque é que não aproveitam essas armas que são agora produzidas em massa para depois distribuírem pelas Forças Armadas? Isto é assim, é isso, claro. Está feito. As próprias Forças Armadas trabalham em empresas que autossustentam, dentro das distribuidades, obviamente, as Forças Armadas. Pronto, mas a minha ideia é acumular estoque, muito estoque agora, acumular muito estoque para depois aqueles produtos que forem disponíveis, que perderem qualidade com a entrada da V2, são então vendidos ou até mesmo usados em algumas campanhas do governo, seja os gifts vai acabar, mas seja, por exemplo, essa coisa das armas é dada aos soldados das Forças Armadas, não é? Em vez de darem duas, se calhar dão quatro, não é? Porque não tem grande vantagem vendê-las, e os outros produtos que mantém a qualidade ou até se calhar ganha alguma vantagem. E pensa como um principal problema, aliás, dois. O primeiro é haver pessoas que queiram trabalhar nas empresas dentro das limitações que estão sujeitas. E a segunda, aprende-se, se tirarmos essas limitações, Portugal já não consegue. É impossível sustentar esse tipo de criação abusiva, por assim dizer, dos materiais. Eu não estou a dizer criarem novas empresas, estou a dizer as ORC-PT usarem as empresas que existem, mas também não estou a dizer para darem um PTE às pessoas em troca de géneros, não estou a dizer isso. O que estou a dizer é manterem as pessoas com um salário justo, não é? Porque hoje em dia a mão de obra está quase de borla, quer dizer, os salários desceram tanto que hoje em dia qualquer pessoa consegue manter uma empresa a trabalhar sem vender nada e acumular material. Eu tenho uma empresa de Iron na Rússia, que é das moedas mais valiosas da República, e ando há semanas que não vendo nada. E estou só a acumular material, a acumular material, a acumular material. Exatamente. E depois, quando chegar a nova versão, o que é que vai acontecer a esse material, sabes? Quando chegar essa versão, se calhar no início esse material vai ser, não material, digo a minha empresa, mas vai ser pelas empresas todas, vai ser vendido ao desbarato, mas vai chegar uma altura que os valores vão subir catastroficamente, com a entrada dos helicópteros, com a entrada dos tanques, isso tudo vai usar o titânio, não é? E o material, o titânio, vai começar a escassear rapidamente. e nessa altura o preço vai subir, e as OPT, se calhar, nessa altura, podiam criar umas mais-valias significativas. Então, mas assim, estamos a falar num plano de futuro, não é? Não podemos estar a pensar nos planos de governo só daqui a um momento. Sim, e há uma coisa que eu refiro lá na candidatura, não sei se tu chegaste a ver, que passa muito para a gente recolher informações. Pronto, todo o modelo económico já foi ligeiramente, nas realidades, falado. Espera-se agora que venha agora, pronto, explicações de como será o militar. Pronto, depois estava a dizer, passa muito por recolher todo esse tipo de informações, por forma a analisarmos, vá um pouco de olhos vendados, mas pronto. De forma a podermos pôr em prática algum tipo de plano, assim dizer, para as OXPT, mas pronto. Mas é para isso que serve também, este rádio. Assim, nós não estamos aqui para atacar ninguém. Nós estamos aqui também para partilhar ideias, sugerir. E depois é assim, quem está nos lugares de decisão, não é? É que deve ponderar e ver quais são as ideias que interessam e depois se interessar, avançar com elas ou não, não é? Pronto, mas isto não está aqui para atacar ninguém. Claro, é assim, digo isso a ti e digo aos ouvintes todos, é assim, a ideia deste programa não é ser aqui um despique pessoal com os ouvintes, ou com os comentadores. De toda a minha ideia que ia passar. Claro, isso aqui é lançar sugestões para o ar, umas até podem ser executivas, outras não, mas o que interessa é ter aqui uma tertúlia e falarmos um bocadinho com palavras soltas, ideias soltas, para ver o que é que, às vezes, pode ser que no meio desta confusão pode ser que apareça alguma coisa que se aproveite. Por exemplo, eu gostava de recolher mais informação sobre, no teu governo, tens inserido o António Moutinho. Sim. E há dois meses houve um rumor que o António Moutinho mexeu no mercado português com as ORG-PT, por exemplo. Era uma questão que eu gostava de saber de o que é que se passou. Mas o mercado, que os ORG-PT mexeram no mercado, mas isso é... E que o mercado monetário baixou o PTE, aumentou o PTE. Por exemplo, houve uma gestão privada onde supostamente só... Então traz esse tipo de artigo ou notícia, porque eu não tenho qualquer conhecimento disso. Penso que foi... feito este artigo pelo... Não sei, não me lembro do autor. Tu fizeste a passagem de... como é que foi? De moeda do tesouro para as horas, foi assim? É isso que estás a falar? Não, foi depois disso. Pá, isso foi apontado para alguém que escreveu um artigo sobre isso. Eu não... É como te digo, é um rumor. Eu gostava de saber o que é que tens a dizer sobre isso. Gostava de saber a tua opinião sobre o assunto. Bom, isto deve ter caído. Desculpa, lá continua. Desculpa, conseguiste apanhar a pergunta? Eu tive aqui um problema. Não, porque caiu, isto caiu. Estamos todos aqui? É o quê? É um rumor, é uma questão certa, é um... É sim, mas eu não tenho rumor, é um rumor. E pronto, e aliás, até posso dizer que como rumor, ligo tanto a isso como, pronto, adiante. Pelo menos se quiseres falar disso, vamos falar, mas eu não tenho qualquer conhecimento disso. Rumores é o capa aí mais à esquina. Violent Reaction, uma gostava também de aproveitar. És, se calhar, um dos presidentes menos mediáticos, não é? Ou que chegam à presidência como uma figura não tão mediática como aqueles que têm sido no passado. Gostava também que... Peço aproveitar este momento também para as pessoas ficarem a conhecer um bocado melhor a tua entrada no PDA, qual era o teu pensamento na altura, o que é que tinhas em mente. É assim, até agora eu até vou fazer aqui uma confissão. Eu já fui do PRD, é verdade, eu já fui do PRD. Está aí nos primeiros dias do jogo em que eu pude entrar nos partidos políticos, eu mandei uma mensagem, uma PM neste caso, a todos os líderes dos partidos que existiam na altura, e a primeira pessoa que me respondeu foi o líder na altura, que agora não me lembro, do PRD, já foi há mais de um ano. E então eu simplesmente decidi entrar nesse partido. De qualquer maneira, eu também recebi uma mensagem do PDA. Do PDA. E diz? É um bocado irado, quando a maior parte das pessoas começam a jogar, entram no PDA, tu entraste no PRD, é irónico. Mas era Varetas? Exato. Diz? Podia ser na altura o Varetas, penso eu, não? Não sei, não faço ideia, não me pergunto, não sei. Então o que aconteceu foi que depois também recebi uma resposta do PDA e disse, sim senhora, muito bem, eu vou pensar. E o que acontece foi que, eu nunca mais cheguei a responder, mas fui adicionado ao fórum do PDA. Depois de sair de Portugal, até como já referi na minha candidatura, fui passear por o E-Mundo, por assim dizer, e em novembro, creio eu, recebi uma mensagem do Fugen, a dizer que estava inscrito no fórum, não sei o quê, não queria voltar. Eu já tenho essa ideia de voltar a Portugal e de candidatar-me, por assim dizer, ao Congresso e tornar-me lá ativo politicamente e essas coisas todas. E decidi aceitar e pronto. E em dezembro comecei, por assim dizer, a ser ativo muito mais dentro do partido. Um projeto que nós criámos lá para ensinar os novatos que entravam um pouco sobre a política, lá, por assim dizer. Usando um pouco a ideia de como é o serviço de deputado, só que adaptado à política, por assim dizer. E foi a partir daí, e pronto, o Equilíbrio em janeiro convidou-me para ser vice-presidente, que não era para ser vice-presidente eu, que era para ser o vice-presidente era o Xolas, só que eu não podia na altura, e o Equilíbrio pediu a mim, era para ser ministro do Desenvolvimento Social, acho eu, sim, tudo em erro. E pronto, e foi a partir daí, basicamente, que eu fiz isso, no segundo mandato foi exatamente a mesma coisa, e aqui estou eu. Caças tu? Ganhaste as eleições e agora tens um mesinho de trabalho à tua frente. Não, na verdade não tenho um mesinho, tenho... É o terceiro mês de trabalho, se for assim dizer. Exato. O terceiro trabalho como... Como presidente, ok. Exatamente. Como cara do partido, da tua lista. Não. Ok, então o que temos? É que é assim. Posso? A questão é que é assim. O que faz um vice-presidente? Isso é muito relativo. Pelo menos eu falo na minha posição. Eu quando fui vice-presidente... Também servia, obviamente, como presidente, também, tal como Equilíbrio, agora também serve como presidente. O que ele diz tem quase a mesma, aliás, tem a mesma posição que o que eu digo, porque, além de confiarmos plenamente um no outro e nas opiniões que temos, que são comuns neste caso, pronto, acho que tanto ele deixou a mim, como eu acho a ele, uma excelente pessoa no que toca à atividade, à participação, pronto, e decisões. Ok. Gostávamos de falar contigo, já que aqui estás, não é? E temos a ideia de poder oferecer ao governo, não é, a cooperação neste projeto. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isto? Fazer com que se possa trabalhar nesta rádio com programas que vocês entendam que sejam bons para a comunidade, seja do Ministério do Desenvolvimento Social, seja aqueles concursos que vocês fazem, informações aos cidadãos, como vocês quiserem. Fazerem um programa, dois, três gravações que nós possamos passar para podermos encher e ter uma programação cada vez maior. Isto para quê? O objetivo que nós temos é poder, a um domingo, por exemplo, transformar esta rádio numa rádio diária, ter uma programação que vá do início, não digo das 8 da manhã, não é? Mas ninguém vai ouvir, mas por exemplo começar ao meio-dia e finalizar a esta hora com o programa de inspiração. Para isso, precisamos da colaboração de quem está disposto. O governo desde já fica convidado a poder ter essa participação. Ok? Bom. Nós só sabemos da existência da rádio há pouco tempo, obviamente, porque é um projeto recente, ainda não tivemos muito tempo para falar sobre possíveis projetos ou ideias que podemos ter, neste caso, para a rádio, como governo. Mas sim, iremos com certeza pensar na ideia e pronto, e podem esperar pelo menos algumas ideias da nossa parte, assim, de dinamizar um pouco mais o vosso programa, ou a vossa rádio, por assim dizer, mas todo o Web Portugal também. Ok, pois tão bom entrevistado, obrigado. É só isso? Ah, bem, ok. Pensava que ia fazer mais perguntas, mas tudo bem. Não, já estamos a ceder um bocadinho de tempo, não é? Aaron, vai. Sim, já estamos um bocadinho adiantados. Também começámos a tratar. E também começaste agora o teu mandato. Também não vamos colocar perguntas sobre as quais também ainda não tens uma resposta específica para dar. É relativo, porque é assim, eu comecei a mandar como presidente, mas tenho todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos dois meses passados, como vice, portanto, então, é relativo. Mas há coisas que serão perguntas que são feitas sobre situações específicas, sobre atuações específicas, sobre as quais tu, se calhar, neste momento, ainda não nos vais poder dar a resposta, que seria a ideal, não é? Há coisas que ainda estás a trabalhar, que ainda vais começar a trabalhar. E há muita coisa que vocês... pronto, eu estive a fazer, neste caso, eu não sabia como é que ia ser os contornos da entrevista. Estive a rever alguns pontos sobre quais é que eu não podia falar, neste caso, desenvolvendo-se na aliança e entre outras coisas, e sobre que assunto é que eu podia eventualmente falar ou dizer algo. O objetivo era termos aqui o Violent Reaction, poder falar um pouco da sua caminhada até chegar à presidência, falar um pouco de si. Aproveitou-se também para responder algumas perguntas de alguns ouvintes que não participaram via voz. Tivemos aqui algumas perguntas sobre a economia e sobre as OCT, mas eu acho que isto ficava para um outro programa, porque isto é uma coisa que demora muito tempo. E ficava para um outro programa onde falássemos só sobre as ORCPT. E se calhar depois outro programa que falássemos só sobre as escolinhas, outro programa que falássemos só sobre o módulo militar, as Forças Armadas, porque isto são coisas que demoram muito tempo e nós com o tempo já limitado que temos não vamos conseguir agora estar aqui a estender-nos muito mais. Pronto. Sim, claro. E deixa-me só dizer uma coisa, em relação a possíveis opiniões que vocês poderiam, neste caso, pedir em relação à atuação das ORs, das escolas ou por aí adiante, eu decidi optar uma política, por assim dizer, de não agir, por assim dizer, só baseado nas ideias do governo. Ou seja, as pessoas que lá estão como conselheiras nas candidaturas, seriam, e neste caso serão sempre contactadas, qualquer tipo de mudança que possa alterar de fundo ou de base qualquer coisa que já esteja implementada há muito tempo. E neste caso, fica já a sugestão, quando quiserem fazer este tipo de programas de discussão, convidem pessoas, não me convidem só a mim, ou se quiserem não me convidem, como queiram, mas convidam pessoas, mais pessoas ligadas a essa área, para que possa haver uma discussão. Temos isso em mente, convidámos-te então, a ti, para já, porque foste agora o recente eleito presidente, não é? Mas temos em mente depois, nos programas temáticos, ir convidar as pessoas especialistas nas áreas que formos falar, não é? Quando formos falar, por exemplo, sobre as Forças Armadas, calhar vamos convidar o Judas, espero que ele aceite, ou o LCFR, não sei, quando formos falar, se calhar, num aspecto mais internacional, políticas internacionais, se calhar convidamos o Arte. Pronto, assim, eles que fiquem já preparados, só uma vez receberem o nosso convite, espero que aceitem e espero que participem connosco também para promover um bocadinho o debate e para promover o conhecimento geral da comunidade. Ironicamente, estávamos a falar das Forças Armadas e da comunicação. Tu não sei se falas diariamente com o Judas sobre estes temas. No mandato passado, agora não falo obviamente diariamente com o Judas, pelo menos não sobre este assunto, deves calcular. Agora falo mais com o ex-Ventura, exatamente. Mas sim, falava com o Judas e as decisões eram aprovadas, apesar de eu ter plena consciência que o Judas, e qualquer coisa que ele fosse decidir, iria do fundo estar bem, entre aspas, por assim dizer. Sim, está bem. Comunicação sobre o que é o projeto, no que é que estou a meter, por exemplo, agora há aqui um artigo em que duas pessoas se manifestam a dizer que estão na EMPUF, pensavam que iam ter cinco armas que iam todos os dias. Já falei disso, mas pronto, ok. Falaste disso? Não. Aqui em comentário não está respondido, mas... Aqui falei. Ok. Mas pronto, ele perguntou o que é que se passa e foi-lhe informado que o pessoal da UF só recebe de 3 em 3 dias. Ele é até bastante ativo, o Beto, não sei como é que desceu essa informação. Não sei o que é que se passa nas Forças Armadas, já falta comunicação entre todos. Nós no programa sugerimos uma solução. Esse problema só ocorreu agora, porque simplesmente verificou-se que não havia armas suficientes, nem, pronto, e não havia dinheiro suficiente para para se pôr 5 armas diárias à disposição da quantidade de pessoas que há na UEF. Na UEF, pois na UEF não sei quantos são, mas o último estudo que fiz tinham 38 pessoas ao todo nas divisões. Ao todo. Não, não, são muito mais, são à volta de 64. Não, não disse, se calhar o Judas fez uma divisão de todos, lá estavam 38 milicianos, mais os 25 do ranking superior, não é? Sim, mas as armadas não são só os milicianos, não é? Então se os milicianos são 38 e os outros têm um limite médio de 25 pessoas, são mais dois ranks, não são? Não sei. Sim, a elite militar portuguesa é assim, é presidida pela UEF, sim, o CE e os Mobile Corps, sim. Ok, se os milicianos não têm limite de pessoas, têm 38, os outros têm um limite médio de 25 pessoas, estás-me a falar em 100 e tal pessoas? Sim, o projeto inicial tinha 60 e tal do exército todo, sim, é isso que eu estava a referenciar. Ok, então fica registado então. Mas eu não percebi a tua pergunta, fala lá, faz favor. Ou não percebi o ponto que tu querias centrar? A falta de comunicação nas Forças Armadas. Não, eu já ouvi aqui a opinião, não sei de quem foi, que no fundo é verdade. As pessoas que lidam com as Forças Armadas, e neste caso com o Ministério da Defesa, recebem ordens também da FEN. E como vocês sabem, as ordens podem vir a qualquer altura do dia. E as indicações que temos é que devemos sempre, pelo menos, esperar por indicações da FEN sobre como atuar. A questão que acontece é que as pessoas que jogam o República também têm as suas vidas, não é? E não podem estar, às vezes, à espera das ordens da Fénix para depois receberem as ordens a partir do Ministério da Defesa. Isso é completamente compreensível, mas também têm que compreender que nós temos que fazer esse trabalho, que é esperar, gerir, e depois, quando tivermos a certeza de onde mandar as unidades, ou os soldados, se quiser, é que se vê que eles vão jogar. Tal como as ordens são sempre disponibilizadas nas formas que, através do fórum e através do IRC. Mas não me parece que esse problema se põe em causa quando eu pensava que ele está todos os dias e afinal ele mete entre aspas, a resposta foi o pessoal da UEF só recebe armas de 3 em 3 dias. Já te respondi a isso. Estás a perceber? Mas não estás a perceber. Não estás a perceber a minha pergunta. Ou o que eu estou a dizer. Não consegues perceber que nas Forças Armadas falta conhecimento de toda a gente que está inserido sobre como funciona? Acho que isso é tudo certo. As Forças Armadas não é um projeto fixo. As pessoas entram e saem e vão-se adaptando às coisas, não é? Se agora entrarem, por exemplo, 100 milicianos, é que acho que Portugal vai arranjar dinheiro para pagar. Ah, então não querem mais pessoas, é isso? Não é uma questão de não querer mais pessoas. Já lá sentimos uma coisa. Nós queremos as pessoas. Mas as pessoas também têm que ver que os projetos são criados baseados em números fixos. Não é? Se agora entrarem, por exemplo, 100 pessoas, são perfeitamente bem-vindas, mas não podem esperar que essas 100 pessoas agora não venham a alterar nada. Portugal agora tem um gasto médio diário de 1.400 PTEs para as Forças Armadas. Achas que isto parece pouco? Não me parece pouco nem muito, não sei o que estou a gerir. Pronto, mas estou-te a perguntar, se achas que parece pouco, 1.400 PTEs por dia. E isto é para termos umas forças armadas, vá... Mas dias em que fazem distribuição ou dias em que não fazem distribuição? Não, diário, sabes que é diário, não tem cá a ver com distribuição ou não. Então, mas se falhou a distribuição, não tem o gasto de 1.400 PTEs. Não é preciso pagar salários nem nada? Salários de PTEs? Pagar salários. PT aos milicianos e 34 aos... As Forças Armadas, o Exército todo, por assim dizer, tem um gasto diário de 1.400 PTS. Pronto. Para tudo, seja para salários, seja para o que for. Se agora as números tiverem aumentar exponencialmente, têm que obviamente ser feitos cortes ou ajustamentos nas contas. Simplesmente não há PTE ou fundos monetários para pagar a toda a gente. Ok. Então, as Forças Armadas não querem mais pessoas, porque não há PTE. É isso que as pessoas têm que perceber, não? Já te disse que não tem nada a ver com isso. As coisas estão programadas para um certo nível. Né? E depois, se houver outro tipo de afluência, isso é tal e qual como a nossa rádio. A gente começámos a emitir, entraram 40 pessoas de repente e isso foi tudo abaixo. não é? Por vezes, então, mas eu faço a pergunta, ele responde como quer, mas depois responde e já chega, tipo, está respondido, vamos seguir, então. Há sempre parece que... Não queremos mais pessoas ou não, elas são todas bem-vindas. A questão é que se entrarem agora muita gente, não há fundos. As contas não foram feitas para muitas pessoas. Portanto, têm que ser feitos cortes ou ajustamentos. É simplesmente isso. E quanto à pergunta que me fizeste, sabia se era, qual era o gasto, o plano de governo que elaborámos, tivemos 1.500 PTE mais ou menos, não foi assim? O estudo foi feito pelo Catriba. Tínhamos já... Já sabíamos quanto era o gasto diário do, das Forças Armadas. Tudo bem, vocês sabem que era preciso um gasto de 1.500. Mas não têm a noção, porque nunca estiveram, ou pelo menos creio eu, que isso tudo nunca foi feito por pessoas que alguma vez ocuparam algum cargo administrativo no governo. Ou foi? Por acaso não sei o passado do Catriba, mas provavelmente já deve estar ligado, já teve ligado a muitos projetos idênticos. Não foi isso que eu perguntei. A questão é que é assim, nós podemos agora simplesmente dizer, ah, e tal, vamos dar 3.000 PTE todos os dias às Forças Armadas. Pronto, tínhamos umas Forças Armadas excelentes. A gente lutava, com armas que sim, até se fosse possível. Mas o que é que acontecia? Deixava de haver dinheiro. E depois deixava de haver dinheiro, o que é que acontecia? Eu acho que é bastante simples perceber pronto, o conceito, não? Sim, então, mas isto é o que tem que informar, não é? Então, mas isto é o problema que nos hoje, precisamente. E é isso que os militantes foram informados. É que vocês perdem então, tempo a fazer o Altec, que às vezes não dizem nada. Mais valia dizerem isso. Não querem mais falar, não há dinheiro. Quando considero que faço uma Altec, acho que pronto, temos que fazer as coisas minimamente, não é? Pronto, é assim, acho que já chega de Forças Armadas para aqui, para a frente, para trás, que isto nunca mais temos aqui deste empecilho. Pronto, não sei se o Violent Reaction quer dizer mais alguma coisa para terminar isto. Ou Nuno, queres perguntar também alguma coisa? Que é para depois dar a última palavra ao Violent, que senão nunca mais temos aqui. Tenho que falar isto com o Violent. Já me esquecia. Congresso Games. Isso é um assunto que eu... Sim, é assim, eu estive presente como congressista na primeira votação em que os congressos que temos não foram aprovados. Estavam lá, se não tenho em erro, 9 ou 10 congressistas. Agora não tenho bem noção do número de congressistas que lá estava, dos 40. Recentemente foi feito pelo jogador de staff uma votação sobre os congressos que temos e desta vez foi ao contrário, parece que foi aprovada. A questão é assim. O governo não pode e não consegue, como vocês sabem, impor limites no Congresso. Ou seja, mesmo que os Congressos Games sejam abolidos, sei que quem for eleito congressista pode fazer, não é? Quando pedem uma posição do governo, nós temos uma posição perfeitamente, seja ela qual for. A questão é que será essa posição levada em conta? Mesmo seja levado em conta, eu pergunto outra. Eu concordo absolutamente com isso. É impossível controlar os congressistas, não é? Especialmente quando, se calhar, muitos deles são até novatos no jogo. Há muitos que, com 2 meses ou 3, já são congressistas, que eu acho isso uma coisa, pronto, assim, de estranhar, pelo menos, no mínimo. E estranho porquê? Porque os congressistas são aqueles que decidem o futuro concreto, não é? Porque o presidente, o governo pode ter ideias, pode sugerir alternativas, mas depois cabe aos congressistas ter a palavra final, não é? Pronto, são eles que votam sim ou não. Pronto. E isso é por isso que eu estranho como é que depositam o futuro de Portugal em muitos congressistas que não têm mais do que 2-3 meses de jogo. Isso é difícil para mim ainda de perceber. Eu concordo que não há outros candidatos. Mas, quanto a isso, eu tenho uma resposta mais ou menos a dar, pelo menos em relação ao PDA. Nós, pelo menos, vemos obrigados a dar, entre aspas, apoio a jogadores novatos. Isto porquê? Porque, ao menos, temos a consideração que eles são oficiais, ou seja, se não enchermos a lista de oficiais, vai haver sempre que há pessoas que vão entrar que não, simplesmente desconhece, como deves calcular. Daí que, e pelo menos eu falo do PDA, mas creio que é para todos, quando elegemos, quando se elege esse tipo de pessoas como candidatos oficiais, acho que é mais nesse sentido. Eu também discordo perfeitamente que seja uma medida boa. Tens hipótese de o fazer, há partidos que não têm hipótese de colocar 5 pessoas ou 6 e darem só luz para poderem escolher os que querem tirar, não é? Exato, mas é que às vezes consegue. Tiveram uma pessoa no Congresso estas eleições banida. Sim, mas a questão era do banido foi assim, ela quando foi candidata oficial, todos os candidatos foram seguidos seu profile, ou seja, eles estavam ativos, obviamente, e todos estavam, e a Lena, neste caso, não estava banida. No próprio dia levou o ban, e diga-se passagem, foi uma grande surpresa, porque ela até era uma pessoa bastante ativa no partido, ativa no partido lá. Pronto, daí que lá está, não tivemos absolutamente culpa nenhuma, e pronto, apesar de certos comentários que eu vi na imprensa, mas pronto, é que se pode fazer. Isto, desculpa lá, Nuno, só dizer aqui uma coisa, é assim, estamos aqui a falar dos Congress Games, estou aqui a receber mensagens aqui de pessoas que dizem que não sabem o que são os Congress Games, convém explicar, quando vamos debater uma coisa, convém explicar primeiro o que é essa coisa, não é? Portanto, os Congress Games são propostas postas ou sugeridas no Congresso, propostas que normalmente, isto entre aspas, não têm viabilidade de serem aceites. Não é bem assim. Precisam falhar. Não, é mais a questão que as propostas não vêm alterar nada em relação ao que já estava feito. Isso não vem alterar nada, depende. Se a proposta for aceite, pode vir a alterar. Não, cuidado. Não, se for, é Congress Game, não vem, não é? Senão não é Congress Game. Pois, agora depende do que é que apelida um Congress Game ou não. Pronto. A ideia sempre é recusar as propostas, não é? Penso eu, nos Congress Games, a ideia é pôr uma proposta que ou seja a partida recusada, ou então, como tu disseste bem, que não venha a alterar absolutamente nada no futuro de Portugal. Assim, mesmo assim, eu prefiro apenas a limitação de que seja só a propostas que não seja, que é aprovadas ou não, não venham a alterar absolutamente nada, porque as propostas que possam vir a ser alvo de alterações, caso seja uma votação positiva, já não se enquadra bem em Congress Games, até porque foge um pouco à seguridade do que os Congress Games podem ter neste caso. E para que é que isto significa? Qual é a vantagem de existir estas propostas? É que um voto corresponde a um ponto de experiência. Ou seja, se uma pessoa votar todos os dias numa proposta de Congress Game, chega ao fim de um mês e tem um X número de experiência adquirida. Isto multiplicado pelo número de congressistas que existem, faria com que depois Portugal acumulasse um X de experiência. E o que dizem alguns, os que aceitam e promovem os Congress Games, dizem que isto seria uma mais-valia não só para os jogadores, que são congressistas, mas também para Portugal num todo. Pronto, agora, cada um terá a sua opinião sobre isto. Não é? Diz lá, não quer dizer alguma coisa? Portugal ganha uma caixa de mês. Madurinho. A questão não é isso. Há quem concorde, quem não concorde. Até aí, todos, cada um tem a sua opinião e não vale a pena estar a discutir sobre isso. O Violence falou aí muito bem foi que essa proposta foi levada à votação na era Assembleia, um canal do IRC que foi criado e que servia para convergir o Congresso, os partidos e o Governo. Isso foi levado à votação, apareceu um certo número de congressistas, que até já não foi mal, não é? Tendo em conta que muitos deles nem aparecem no IRC nem em lado nenhum, nem foi mal. Não, é sempre mal, vá, pronto. Mas lá dentro da normalidade, por assim dizer, pronto. Nessa altura até houve uma certa afluência. Disseste que foram 9, mas foram mais do que 9. Foram mais do que 9 porque na altura o EBE tinha acho que 6 ou 7 congressistas e eu acho que apareceram quase todos, por isso foram os outros partidos. Acho que foram mais pessoas que estiveram presentes. Isto também é consultar os logs. É consultar os logs e ver. O quanto é que essas pessoas estiveram na reunião? Que falaram, que debateram e que depois procederam a uma votação, votaram contra. Ok? Votaram contra. Em realidade, sim. Ou seja, acho que não. Por acaso, acho que passou por 2 votos negativos. Que me lembro. Chumbou. A proposta chumbou. Pronto, exatamente. Chumbou, exato. Ok. Eu sei que isto não é vinculativo em termos de jogo, em termos do próprio jogo em si. Aquilo é uma votação que foi, foi uma reunião de amigos que ali se passou, não tem qualquer tipo de valor. A única coisa que tem valor é o valor moral, não é? E o que andamos aqui a fazer é, com propostas individuais que cada um decide fazer, seja do PDA, seja do PFD, do EBE, ou do PREC, seja de quem for, andamos a não ligar mínima àquilo que os outros se deram ao trabalho de estar a discutir e a votar. O que eu entendo é que o Governo devia ser a primeira entidade a parar, a acabar com isso e a dizer, meus amigos, já chega, andarmos aqui a fazer não sei bem o quê, se é uma coisa permitida, se não é permitida, se estamos a favor, se não estamos, então vamos reunir, vamos falar sobre isto, seja aprovado ou não seja, ou o que for, mas vamos tentar solucionar isto e vamos fazer disto uma coisa oficial ou então chamar as pessoas à razão e dizer, meus amigos, a maioria não quer, se não quer, não se faz. A maioria quer, então fazemos controlado. Quando falas da maioria, falas apenas do Congresso ou de todos? Epá, eu acho que isto é uma situação que tem que ser resolvida pelo Congresso, pelos partidos e pelo Governo em si. Não é? A questão é que nunca vais encontrar consciência entre os partidos. Há partidos que dizem que sim, há partidos que dizem que não, e a coisa vai sempre ficar por aí. Isso aqui é uma votação, não é? Sugeriu-se uma votação que foi feita, chumbou. Eu acho que ela agora passava. Eu acho que se os Congressos temos, fossem agora à discussão, como foram da outra vez, passava. Com as coisas que também tenho essa ideia. Passava. Então que passe. Que passe e que seja organizado, tal como eu me lembro na altura o Equilíbrio me queria fazer, ser organizado pelo Presidente, que seja uma coisa organizada e que possa ser como deve ser, não porque um depois vai meter uma proposta e vem o outro a dizer que, não, que os congressos ganhos não prestam e que foi chumbado. E que o outro há de ver sempre para isso, mas pronto. Mas sim, claro. Eu tenho aqui valores de uma sondagem feita há menos de uma semana, não sei. Ninguém pode dizer que não foi aprovado, não. Foi aprovado, é feito, é organizado pelo Presidente, é oficial, então que se faça. Agora andarmos os do PRD a fazerem uma coisa e depois vem o outro do PREC e diz que ele é um... Sim, mesmo que seja muito complicado controlar as pessoas, porque isso é impossível, não é? Mesmo que o Governo diga que a partir deste momento já não há Congresso Games, claro que vai haver sempre alguém que se adianta e lá faz uma proposta ridícula daquelas que não interessam a ninguém para ganhar mais um pontinho todo este experiência. Mas o que interessa, se calhar, é haver uma postura oficial do Governo a dar uma palavra final sobre isto, não é? Ou há ou não há Congresso Games. Depois, claro, que cada um respeita ou não, isso agora já acaba à consciência de cada um. Pá, foi feita uma sondagem agora há cerca de uma semana, com base em 59 pessoas, 35 votos aprovaram os Congresso Games e 24 reprovaram os Congresso Games. Assim, penso que a opinião... Se o Governo quiser usar essa sondagem como oficial, sim. Então... Mas pode usar essa sondagem, depois vai invariavelmente acontecer coisas como não respeitarmos a opinião do Congresso, o que é que o povo tem a ver com coisas apenas do Congresso, mas pronto, invariavelmente há de haver sempre esse tipo de coisas. Está no Senado Fiscado, convém referir a fonte. Pronto. Vamos. Este tema dos Congresso Games também é uma coisa que demora muito tempo. Pronto, a ideia era só perguntar ao Violent Reaction se ia ter no Governo, enquanto Governo, se ia ter uma postura mais ativa no sentido de dar uma palavra, um comunicado oficial sobre isto, ou se ia deixar andar a coisa e depois cada um tomasse as decisões por si. Acho que o Violent já respondeu, já disse que em princípio vai ter uma atitude mais decisiva neste aspecto, não é? Sim, ainda tem que ser relativamente discutido internamente como é que a gente precisa fazer a coisa, não é? E pronto, aí vamos tomar uma posição. Acho que se ninguém tiver mais nada a dizer, terminávamos por aqui o programa, porque já vamos em muito tempo, já ultrapassámos a hora. Okay. Eu tenho a agradecer ao Van Reaction por ter aceitado o nosso convite, não é? Tu tens? Temos todos a agradecer a presença de vocês. Eu fico para aqui aturado. Exatamente. Não, é sempre um prazer, eu é que agradeço a oportunidade. E é preciso ter pedido a participar, mas mais no sentido do programa ocasionalmente. Porque, pronto, de uma maneira achei interessante o nosso programa. E pronto, e é isso. Ok, agradecemos-te e olha, desejamos-te um bom mandato e que consigas levar o nome de Portugal a um patamar cada vez mais alto, internacionalmente e dentro de Portugal também. Pois, também é importante. andar sempre a começar por dentro do que começar por fora. Então, até à próxima, Nuno. Nuno, não, Violent. Já estou a mandar o Nuno embora. Ok, então pronto. Ok. Vai, tchau, um abraço a Deus. Um abraço. Adeus. Relativamente a nós, Marcelo e Nuno, se tiverem mais alguma coisa a dizer para terminar a emissão, se não, eu dou já aqui as últimas palavras. Eu deixar pedir desculpas por este início um bocado trapalhão, também surgiram aqui problemas técnicos dos quais nós não contávamos. Nós fizemos um teste geral, fizemos vários testes, mas fizemos um teste geral há relativamente pouco tempo. Só não o fizemos com tanta gente a ouvir, não é? E não estávamos minimamente à espera que houvesse uma afluência tão grande e que isto crescesse como assim aconteceu. Vamos tentar melhorar, tentar que o próximo programa já não tenha os problemas técnicos que este teve e, pronto, e esperamos contar com vocês, mas mais participativos. A tentarem participar mais e nós temos sempre a linha aberta para poderes receber. Ok? Por mim é. Marcelo, alguma coisa? Quero agradecer também por terem havido esta afluência, foi positivo. Obrigado também a quem participou, foi importante também. Foi pena que alguns tenham tido problemas técnicos para participar também. Eu acho que isto vai melhorar. Muito obrigado. Podes dar as suas últimas palavras, Aaron Fly. Também, na mesma linha, agradeço a todos. Acho que foi um programa que estendeu-se um bocadinho mais do que aquilo que pensámos. Chegámos praticamente às 2 horas de emissão. Quando queremos é só fazer 1 hora de emissão, portanto foi o dobro. Temos que corrigir isso. Temos também que incentivar mais as pessoas a participar. Eu compreendo que nesta primeira emissão houve também alguma surpresa para perceber como é que isto ia funcionar, é normalíssimo e aceitamos isso. Esperemos que na próxima emissão haja mais pessoas a quererem participar. Se essas pessoas quiserem testar connosco o sistema de som para perceber se há alguma falha ou não, podem contactar-nos durante a semana. Nós estamos prontos para, a qualquer altura, falar com essas pessoas, testar, ver se está tudo bem, se conseguimos ouvir bem, que é para não haver depois problemas na emissão durante o direto. Também quero acrescentar que tivemos uma média de 15 a 20 pessoas a ouvir-nos sistematicamente. Chegámos a um pico de 40 pessoas a ouvir-nos, o que é muito bom para uma primeira emissão, é muito bom. A média foi os 20, agora estamos neste momento, estamos nas 15 pessoas a ouvir-nos, o que a 1 da manhã é de louvar, portanto 15 pessoas a ouvir-nos a 1 da manhã é importante. De resto, é continuar a pedir desculpa. A primeira emissão foi assim um bocadinho atribulada. Não temos aqui nenhuma aparelhagem de rádio. Isto é tudo amador, fazemos os possíveis e vamos tentar, à medida que os programas forem evoluindo e à medida que formos começando a perceber como é que isto funciona, vamos tentando melhorar para também prestarmos um melhor serviço a vocês todos. Quero agradecer às pessoas que estiveram presentes também no canal de IRC Alta Vox. Foram pessoas bastante ativas, gostámos muito aqui de alguns comentários, fomos seguindo a vossa conversa e espero que na próxima emissão voltem a estar connosco também, porque também nos animam e também nos motivam a continuar aqui. De resto, não tenho mais nada a dizer, acho que mais ninguém tem mais nada a dizer, portanto vou aqui encerrada a sessão. Portanto, então, até para a semana. Tenha uma boa noite. Alta Vox.